Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu tô saudando a mandioca. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. De um encontro de Clara com o ovo, com você, sim, muito dentro do bolo, oi? Não foi muito legal esse começo de programa. Se a pessoa quiser fazer uma extensão, até ligar, fazer boquetes de lâmpadas. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Vai começar a... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Seja bem-vindo, você pode comentar mais uma vez um podcast da Rede do Mundial do Computador. Estou rápido, estou tranquilo, porque aqui já são meia-noite, já gravamos um podcast, vamos gravar outro, porque estamos com gasolina, estamos aqui na felicidade do carnaval, quer dizer, o carnaval não me dá felicidade, então não estou na felicidade do carnaval, estou na felicidade aqui da companhia dos meus amigos e da comunidade especial. Caralho, aos deuses, mano! Vamos apresentar a bancada aqui, essa bancada louca, essa bancada inteligente, essa bancada esperta. Cansei. Nilo, me ajuda aí que eu fiquei sem fôlego. Então, começa por mim. No outro eu não queria estar, agora eu já tô tranquilo, eu quero ficar nesse aqui. Show? Ah, agora você quer, né? Agora você quer. Uhum. Agora você tá querendo, seu safadinho. É o quê? Então vem aqui, Joãozinho, que ele não estava no outro, mas ele chegou nesse. Estamos gravando aqui em homenagem ao João. É verdade. Fala aí, Joãozinho. Obrigado. Nossa, é isso aí. Nunca mais eu finjo ter alegria por você estar aqui. Nunca mais. Caramba, João. Vai aí, Daniel, se apresenta aí. Olá, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Pode Comentar. Este sou eu, 100% naturalmente feliz. Naturalmente. Você parece burro! Ai, meu Deus do céu, eu fico. Realmente, a única palavra que tem verdade é não mente mesmo, afinal. Ítalo, você tá aí? Se você tiver aí, deu a sua graça, você é pra gente, para o povo? Eu ainda estou aqui, apesar de que não. Continuo não querendo. Continuo não querendo, mas tá aqui. Mas esse tema você vai gostar. Esse tema foi levantado por a nossa convidada, que daqui a pouco se apresentará, mas. Momoshi, se apresenta. Meu nome é Mikael. Nossa! Tchan, tchan. Revelação. Pode comentar também a revelação, exclusividade. Pode revelar. Pode revelar. E o parceiro do Mikael é o Marcelo. Fala aí, Marcelo. Quem disse? Pô, velho. Quem disse? Amizade paia da rapaz, velho, meu Deus. Eu nem gosto desse cara. Eu não sou amigo desse cara, mano. Nossa, velho, que alegria. Isso aí, eles estão... Pode, dá briga. Faz 24 horas que um professor, uma professora, repare, onde a educação brasileira chegou, pediu pra fazer um trabalho via Minecraft. Pode citar nome? Pode citar nome. Eu dou o nome, do endereço, do telefone, do WhatsApp, dou tudo. Quem imagina a professora realmente tá... Quê? Aham, isso aí. Tá certo. Entendi. E ela que é a nossa convidada, ela que manja de cozinha, ela que manja de fazer memes ruins, ela que já pegou o espírito do ponto de comentar, só não pegou o espírito da felicidade. Vem aqui, Michelle. Olá! Sejam bem-vindos ao mundo de foda... Mentira! Eu tô sendo obrigada a estar aqui, é isso. Mas tô feliz. Ah, que bom, uma pessoa que está feliz. É uma pessoa que está obrigada aqui, mas está feliz. É muito bom isso. Muito bom, muito bom, muito bom. É porque eles estão me dando comida. Aí eu tô feliz, entendeu? O cárcere tá aqui, tá ruim. Mas eles falaram assim, você faz mais um podcast, você não come. Aí eu tô fazendo e comendo. Entendi. Agora vocês, eu não vou nem fazer a questão, na verdade, do se vocês sabem qual é o tema, porque vocês já sabem o que é o tema. Esse é o primeiro pode comentar que vocês sabem o tema. Souberam um minuto antes de se gravar? Não venha com essa, Michelle. Você que falou o tema. Falei. O tema é bullying. Bullying, aquele negócio que faz café. Ah, eu joguei muito esse jogo quando era criança. Meu Google, Deus, né? Fala aí. Nossa. Mas você acredita que eu só soube da existência desse jogo depois de velho? Porque eu nunca soube que isso. Tem pro celular agora! Eu vou continuar sem jogar. O quê? Bully! Bully? Isso eu falo, galera, na verdade, Bully é o que mais tem no celular, pelo Facebook. É o GTA de escola, mano. Ah, pô, velho. Putz, grila da Rockstar. Nossa, sim. Mas é claro que o. Que o Davi descobriu depois de velho. Nem existia jogo na época dele. Nossa. Ele é da época do Daniel. O que é que tem a ver? Eu sou mais velho que o cara. Mas peraí, quanto, quem é o mais velho daqui e quantos anos tem? O mais velho é o Ítalo. Teoricamente é o Ítalo, mas segundo fatos mensais. Fatos históricos. Ítalo, 5 anos mesmo. Fatos históricos. Tem 21. 21? É. Esse é o mais velho de vocês? É o mais velho, você tem 21. Então eu sou a mais velha. Eu era 23. Vou começar a chamar de senhora. 30. Não, é tipo... A tia, não é senhora. Chamar de dona. Tia. Tia Misha. Se vocês quiserem, eu posso imitar uma criança chata. Tia Misha, não. Tia Misha. A gente já tem o João aqui, Daniel. Ah, porra. Criança já é o que mais tem aqui. Criança é o que mais tem. Na verdade, como foi constatado no último pode comentar, criança não precisava, então. É verdade. Isso é verdade. E sabe o que é uma coisa que criança faz? Cocô. Bullying. Elas fazem. Cocô, acho que todo mundo faz. Isso não é exclusivo só criança. Eu acho que não é exclusividade de criança. Porque se você é uma pessoa que não faz cocô, você tem problema. Faz homem, mas também não é só criança que faz bullying. Se você parar pra pensar, criança faz cocô, adulto já faz merda logo de uma vez, né? É verdade. Nossa. No meio dos dois. Legal, isso aí eu gostei, bacana. Bem aquele negócio. Mas, e isso? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não, porque o tema foi levantado por a nossa convidada. Porque ela disse que tem histórias bacanas sobre bullying. Porque eu não tenho história bacana alguma. Porque eu realmente, quando eu tinha terceiro ou quarto ano, eu fui adentrado na escola pública brasileira de ensino fundamental. E foi uma experiência a qual eu não desejo para ninguém. Mas fez essa pessoa que eu sou hoje. Então eu não tenho nada a agradecer. É claro! Hã? Peraí. Eu não entendi. É o horário, a gente tá. É o segundo podcast. É a declaração mais confusa que eu já ouvi na minha vida. É, depois da noite. Espera começar a falar então. É. Pai, fala aí. Eu também já sofri vários bullying, principalmente pelo Daniel. Ih, então quer dizer que o Daniel anda te bullyingando, é isso que você tá dizendo? Daniel é um. Não, porque são palavras e coisas diferentes. Ele dá uma bullying aqui, tá? Mas eu não escolho o que ele faz com as pessoas, não. Oxi, dele, quer dizer que Daniel só faz com as pessoas fazendo isso? Denúncia, pode comentar também denúncia. Pode também. Vai começar comigo mesmo, tenta falar. É o bulinador. Fala, velho. Primeiro, eu quero me retratar. Eu sou como que praticou bullying, porém... Fui também a pessoa que sofreu bullying, então meio que eu pratiquei justamente por tentar me defender de um jeito merda, né? Sim. Então você tá dizendo que uma pessoa que é roubada pode me roubar. Mas hoje... Pode. Foi minha antiga concepção falando que realmente é isso, mas eu não sou mais uma pessoa. Nessa que... Nessa lógica aí, o Ítalo pode roubar os vários celulares aí. Porque uma pessoa que foi mais roubada foi Ítalo. É verdade. Roubado não é só ser bullying. É, acho que direto sobre roubo, né? Com o Ítalo. Porque uma coisa que a gente sofre muito bullying é do ladrão. Por exemplo, eu fui roubado semana passada, o cara falou que o meu celular era velho. Oxi, sério? O cara falou assim também, o cara falou assim, também tava na hora, o celular velho desse do caralho, eu digo, como assim? Por que você não falou? Então por que, que o senhor me comprou um novo? É, porque eu tava muito afim de levar. Mano, não. Calma aí. Pra você chamar o ladrão de senhor, puta que pariu, né? Não, porque o senhor, por obséquio, o senhor então, já que está a reclamar de meu aparelho telemóvel, comprar-me outro. Caraca. Caraca. Comprar a Mivuzuli. Outro. Comprar-me a Lei. Também Zerung. Me adquire o novo. Não, não. Pode mas... comentar também me adquire. Antes. Peraí, mas antes de começar o cast, ela tava pra revelar o sobrenome dela. E eu... Tan, tan, tan, tan. Aí é um nome de tipo, sei lá. Aqui agora, vamos, corta pra mim, corta pra mim. Eu acho temos... que é Pinto, hein? E vacilou. Temos aqui um mistério. Temos aqui um mistério. Qual o nome da senhorita Michelle? O sobrenome, da cara. Senhora. Qual seria? Da senhorita, ela não é casada. Ainda. Da anciã. Inclusive, amor, se você estiver ouvindo isso... Dá cosplay, vá. Me pede lá um casamento. Ih. Pode comer. Alô, travou aqui, desculpa. Alô, atenção, Terezinha. Vai, então, Michelle, fala do seu sobrenome. Vamos lá. Qual é o sobrenome? Eu dei esse... como é que fala aqui? A sugestão de tema, justamente porque eu tive uma infância um pouco conturbada por conta do meu sobrenome. Calma, peraí. Michelle, se estás a me ouvir, não sei se é só pra mim, ou então para os ouvintes que não estão ouvindo, porque estamos gravando e não estamos ainda. Tá cortando seu áudio. Tá voltando pra todo mundo? Não, é só não. Pra você. Não, é só pra você que tem internet merda mesmo. Eu vou botar Daniel. Ixi, mano. Tá bom, enquanto ele. Então ele tá comendo, eu vou comer, peraí, rapidinho. Não tem problema não, pode comer enquanto grava mesmo. Pode continuar. É porque pode eu tô. Pode comer. Eu tô em cárcere. Pode comer. Oh meu Deus, quando eu vi, eu estava presa. Quando eu vi, eu estava presa. Estava presa nas garras desses torturadores. Quando eu vi, eu tinha morrido. Quando eu vi, eu estava cego. Quando eu vi, eu não vi. Quando eu vi, morreu. Foi arrancado os meus olhos. Infelizmente, eu não vi mais. Cara. Oh, Sargento Brian, o que eu farei agora? Ele disse, calma, minha filha, você não precisa se assustar. Não, peraí. O que que a senhora disse? A gente que... Hã? Cadê o coisinho? O coisinho morreu. Todo mundo morreu! Acabou. Oh, meu Deus. Podcast. Não. transição. Organizações Tabajara. Agora, Marcelo. Não sei porquê, mas eu lembro disso em algum lugar. Toda vez que você fala Marcelo, eu lembro daquela música. Marcelo, caralho, fio, passando no cu. Essa porra fala merda com esse copo de caju. Isso é o tipo de bullying. Olha que feia eu falando de bullying e fazendo bullying. É porque direto a gente já bullying ele com ele. Não, a gente. Boa, já ele com ele. Que isso aí, rapaz. Que isso, rapaz? Eu não bulei. Isso daí é trabalho do Daniel. Garotinha de 12 anos. Podcast pode ser preso. Podcast pode denúncia. Podcast pode prender. Pode denunciar. Muito bom. Davi. Bom, todos me ouvindo? Todos pode ouvindo bem? Falando aí, eu estou super por dentro do assunto. Nossa, que assunto interessante. Não, eu tava falando do Marcelo caralho enfia o pastelão no cu. A música. Abaixou o pastelão. É assim. Sim, Michele, qual é o seu sobrenome? Ok. Estão todos preparados? Primeiro eu gostaria de saber. Assim, eu vou falar meu sobrenome. Uhum. E aí eu quero que vocês façam a primeira piada que vier na cabeça de vocês. A primeira. Beleza. O primeiro bullying aqui. Opa, adoro bullying! Ah, adoro bullying, cara! É isso que eu quero. Hoje em quero dia quem não gosta. Pois é, todo né? Todo mundo gosta de ser bullyingado. Eu não. Que isso, rapaz? Me respeite. Enfim. Principalmente no ônibus. O meu sobrenome é Rufem os Tambores. Esse é o sobrenome dela. Era Rufus. É. Só que era Rufus. Você vai falar Rufus, eu sei que Rufus. Na verdade, meu sobrenome é Tambores. O sobrenome dela é Tambores. E eu faço parte do Araqueto. Eu me sinto um João Kleber. Sabe, eu me prostituía pra comprar cheeseburger. Você é careca. O cara fala, eu sou um filho. Sabe, eu não consigo me careca. Eu tenho que fazer mais um cara. Eu não gosto de homem careca. O pior é aquele. Eu sou a encarnação do Michael Jackson. Começa a dançar aí. Percebe toda a enrolação pra poder falar o sobrenome, né? Não, é que vocês ficam puxando assunto. Enfim, meu sobrenome é... obviamente, você acha? Isso aqui é time, entendeu? Perdeu o jeito. Se você está conosco, mande um e-mail para... Oh, brincadeira. Eu não sei o que ela fala agora. Fala assim, 3845, mande uma palavra assim. Qual cavalo tem defeito? Ligue agora, o prêmio está em 76 mil. Eu liguei uma vez. É, cara, fiquei quase uma hora, velho. Isso é o tipo de bullying com o ser humano, né? Pô, mano, você tem que ligar pra outras coisas, tipo assim, pro bom de companhia. Por exemplo, a palavra lá era pato. Aí as letras estavam embaralhadas. Aí eu dizia, a palavra é pato. Aí vinha uma pessoa e falava, cadeado. Eu, peraí. Onde foi que essa pessoa viu cadeado? Minha irmã achava que não tinha pata. Ô, Davi, agora me explica uma coisa. Como é que você sabe que essa empresa, não, esses bagulho que você vê na TV, eles não ganhavam dinheiro, na verdade, através das ligações que você fazia? Mas esse é o esquema. O Nobel da Paz para esse menino. Então, pra ser bem sincera, eu nunca liguei, porque eu sempre soube que essas pessoas que erravam eram imbecis da produção que ligavam e os outros otários estavam lá. Você é o número 256 da lista de espera. Não, pô. E sabe o que acontece, o Michel? Quando eu liguei, eles nem falam a sua posição, eles só ficam mandando, por exemplo, pergunta, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Vermelho. Entendeu? Todos os cavalos são vermelhos por dentro. Olha, eu nem preciso saber o sobrenome da Michelle pra gente poder fazer zoeira, porque só olhando os últimos tweets dela a gente já consegue fazer bullying. Meu novo tweet. O cara pode denunciar, comentar também a denúncia. O cara tá stalkeando a menina ao vivo. Eu não assumo esse B.O. Caraca, mas o que foi isso, tá ligado? Tipo se o Ítalo fazendo isso, não dizia nada, mais um dedo. Não, típico tweet de proletário ferrado que ganha cartão de crédito. Entendeu? Nossa. Caralho. Isso é verdade. Esse aí não votou nem no Bolsonaro, votou no Henrique Meirelles. Mas o pior foi que eu postei isso no Twitter, aí veio um menino e falou assim... Eu ganhei meu roxo ontem. Bati na cadeira. É o quê? Ele ganhou um roxo porque ele bateu na cadeira e a perna ficou roxa. Oh, coitado. Sim. Nós arrodeamos falando de cavalo sem pernas, falando de roxo, mas não falamos. Adianta até agora pra falar meu sobrenome. Eu vou falar de uma vez. Meu sobrenome é Fevereiro. Não é Fevereiro. Fala seu sobrenome. É Fevereiro, porra. Fevereiro. Não, sim, a gente tá em Fevereiro, mas e aí? Não, a gente tá em Março. Não, cara, não, não é Fevereiro, mas... Nossa. Realmente é? Não. Fevereiro, não. Não é. Eita, gente. Caraca, a gente é 2 de Março. É por isso que o arroba... Mas qual o problema de ser Fevereiro? Entendi, já vi um filme que o nome do cachorro era Sexta-feira. Mas era um cachorro! Porra, velho! Obrigada! Nossa! Quero que a gente do cachorro para melhor um agora. De pé. Entendeu? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, tudo bem, eu pedi pra vocês fazerem bullying com a primeira coisa que vieram na cabeça, de vocês, mas caralho, me confundi com um cachorro, cara. Aproveita a questão, aproveita a questão. Eu não vem, não vem nada na minha cabeça. Não vem. Fevereiro. É. Fevereiro. Você tem outras irmãs chamada Michelle Março, Michelle Abril? São pessoas que sofrem com o síndrome de Down. Pessoas que sofrem com o síndrome de Down. Não, tem que ser mesmo pra criar uma dessa. Ah, mas eu só vou falar com você. Em fevereiro, hein? Meu nome, o meu sobrenome é muito mais zoado. Cala sua boca. Fala João. Qual que é o meu sobrenome? Eu não sei. Aqui ligue pra agora cara... para 3446555. Se você aqui quer saber pra... o sobrenome de João. Então, aqui pra meu sobrenome são três variações. É, meu sobrenome é anônimo. Meu nome é Yoda. Ah. João é apenas. João é apenas o apelido. É apenas o pseudônimo, é né? Agora é o seguinte. Vamos debater porque, isso. Como foi decidido esse nome? Eu imagino as seguintes cenas. Quem foi registrar o nome? Sai, a moça perguntou: qual o nome que você quer colocar? Michelle, aí ela demorou muito pra responder, sim, aí só pra confirmar qual mês mesmo que ela nasceu, aí ela tava no nome ainda e falou fevereiro, aí a mulher achou que você tinha falado que o nome era Michelle Fevereiro e foi... Não, você nasceu em fevereiro, né? Fala isso. E ela quer registrar aqui que a tentativa de piada do Daniel... falhou. Não é piada, não é piada. Eu tô cansado demais de fazer a piada. Ok, vou te explicar uma coisa assim, você sabe que sobrenome a gente não inventa, a gente herda, né? Então na minha hora, não, eu fui herdado. É que na árvore genealógica, alguém zoou. Agora eu vou explicar. Quem é que morou em Portugal mesmo? Ele mesmo que fez a piada. Ah, então você vai tomar no cu agora. Meu bisavô e minha bisavó eram de Portugal. Meu bisavô lutou a Segunda Guerra Mundial. E ele veio foragido pro Brasil. Quando eles chegavam foragidos pro Brasil, eles tinham que mudar o sobrenome. Essa é a história que ele contava. Infelizmente ele já faleceu. E ele falou assim que ele precisava de um sobrenome forte, só que ele não reconhecido. E ele falou que ele chegou no Brasil em fevereiro e ele colocou fevereiro. E ficou fevereiro. Nossa, acabou com toda a história bonita. Mas não era um sobrenome forte? Porque ela, repare, olha que quebra de expectativa. Ela chegou assim, não, fizeram bullying comigo porque meu nome era engraçado. Sei lá, ela poderia ser o quê? Não sei, Lula? Claro. Marina Silva? Alguma coisa assim. Alguma coisa legal? Não. Fevereiro. Aí ela vai contar a história, e é uma história emocionante, do avô que lutou na Segunda Guerra Mundial. Né? Quem é que consegue fazer o bullying com isso? Não dá mais. Então, fazer o bullying porque eram todos idiotas indecis e nunca perguntaram a origem. Então, esse programa está sendo justamente feito. Não, mas mesmo sabendo da origem, eu que sou uma pessoa que gosta de tirar uma coisa, eu não consigo vir em fevereiro. Quando eu tava na escola, tipo assim, eu sempre sofri muito bullying, etc. Porque eu era pequena, porque eu era muito magra, e porque eu tinha a cabeça maior que o meu corpo. Você é paraibano? Não, pior que não. Você era esse, né? Eu era... Não, eu sou paulista. Isso é o tipo... isso é o tipo de estereótipo. Não. Privilegiado. Mangando por isso e por causa do fevereiro. Aí teve uma época da minha vida, tipo na quinta, sexta série, que tipo, o bullying era tão forte que fizeram uma música. Caraca. Pois é. Mas a música durou um mês. Então, eu não sei Não sei o que você considera como mês, porque mês pra mim tem de 30 a 31 dias. Fevereiro não é considerado um mês, porque 28, tem 28. No máximo 29. Então quer dizer que quando eu fizer 29 anos eu morro. Não, acabou fevereiro. 28 dias. Ah, então se eu nasci em, tipo, eu nasci em agosto. Se eu fizer 30 anos eu morro, porque agosto eu tenho dia de agosto. Mas você não tem agosto no nome. Então. Vamos lá, qual é o seu sobrenome? Como? Seu sobrenome? Não seu, o do Yolo Anônimo ali, João. Eu acho, na verdade, que o do Daniel é o mais zoado, Daniel. Tá, mas eu tô do seu. É. O sobrenome dele é Granzotto. É, Granzotto não é tão assim. Parece nome de restaurante. Parece que ele gozou assim. Nos outros. Daí, tem granito, tem groselha, tem várias suas variações. Incluindo não, mano. Enfim, o cara... Eu já ouvi Granzotto. O pior de tudo, sabe o que é, João? É se você, alguma vez na vida, ouvir de uma pessoa que você só tem grande no nome. É o quê? Caraca. Ainda mais foi de uma menina. Pesadão. O que é que eu não entendi? Não, eu tava falando que se ele ouvir de uma menina que ele só tem grande no nome, aí sim que ele tem que ficar triste. Ih, aí pegou pesado, aí começou a falar das partes, hein? Aí eu não gostei. É um bullying. Aí não pode, meu, porque... Aí é um bullying com o japonês, né? Pequeno, você está se apropriando da cultura de coisas fálicas pequenas, isso não pode. Agora sim, João, você é japonês? Não. Você é asiático? Eu sou descendente italiano e brasileiro. Brasileiros em geral. Então é molhado e mole, porque o pessoal gosta de macarrão. Molhado e mole. Agora, agora eu tive uns bullying sinistros também por causa do meu nome. Meu nome, primeiro que meu nome já é estranho, né? Neylon é um nome comum que você... Parece fio de nylon. Fio de nylon! É, então, são bullies pra ele. Contigo, mano. Esse é o mais passado, assim. A galera Sim. Nem faz mais. Porém, eu já. Mas quando eu tava. Meu último ano na escola, quando eu tava no ensino fundamental ainda, tinha muito bullying com meu nome, principalmente em época de eleição, cara. Época política lá, porque tinha uns políticos que começavam com o nome com Ney também. Agora eu não lembro mais qual é o nome exato. Foi Ney Mato Grosso. Ney Irelis. Mas a galera vinha com Ney. Era um cara lá na Paraíba que o sobrenome dele era Suassuna. Era Ney alguma. Ney da Farinha. Não, na verdade seria Leandro Suassuna, né? Mas... Eu não sei também, eu não sei mais. Mas eles vinham com Eduardo Ney Suassuna, Suga, Ney Sugabundo. Ei, velho, tive muito. Ney Sugabundo. Ah, por que você não falava assim, Ney Sugabundo, então abaixa as calças aí que eu vou sugar o seu cu? Pesado! Nossa! Vamos dizer que eu era uma criança passiva, então eu não tinha esse. Ah, eu também era. Que vacilão! Então não era sugabundo, era bunda sugada! Era bunda sugada! Puta sugada! Amor! Eita! O meu fone caiu aqui, fico emocionado. Eu também tô emocionado aqui. Mas também. O bullying que eu sofria, o bullying foi sério. O pessoal me juntava pra me bater. Caraca. Caraca. Juntava três guris, aí ia me bater. E tipo, o líder era mais baixo que eu, porque eu sempre fui alto. Só que eu era idiota. E no terceiro e quarto ano, você ia... Eu vi, Marcelo. E meu nome não é engraçado, meu nome é Davi. Não tem graça com Davi. Não tem. Falei. É que nem fevereiro, Davi, e aí? Tem o que, o nome de um rei? Eu, pelo nome, eu nunca sofri bullying, não. Ele sofreu só goização. Nossa, piomou, piadas, galera. Não, na moral. Ele é muito coisado. Que cara mais engraçado. Mas característica física, porque foi. É sim, característica física. Ah, porque tu não parece problema não no era... caso. Não, é porque você é estranho, né? Não, mas não, no início não foi por causa disso. Primeiro que quando eu era mais novo, eu era uma pessoa assim, muito acima do peso. Usava uma barriguinha saliente, seduzente e tal. E outra porque eu tenho orelhas de abano. Então, você já imagina. Olha o Du. Olha o Du. Não, mas agora eu entendi pra quem que a Alcione fez aquela música, meu ébano. Era pra você. É exatamente. O pior é que eu tava chamando de Du. Por coisas físicas também, porque eu também era muito gordo, então, cara, nossa, que isso. Não, eu sempre fui magro, alto. Eu também. Eu sempre fui, tipo, magro. Então, são sempre os extremos, né? Ou muito magro, ou muito gordo, ou tem duas mechas vermelhas no cabelo e a pessoa fala que tem uma menstruação de pombo na sua cabeça. Eu acho o seguinte, a pessoa que é vertical bullying, ela não precisa exatamente você ter um defeito forte. Todo mundo tem algum defeito. Todo mundo, ou defeito físico, alguma coisa que dá gozar da cara da pessoa. E tipo assim, é só você saber aproveitar essa. É, eu também tô achando. Você falar de gozo em si é uma coisa muito engraçada, porque a gente fica pensando no seu sobrenome, né? Brincadeira, pode continuar. Ô, Davi. Enfim, mas então. Porque eu quero saber os bullying que o Ítalo sofreu. Realmente. Fala pra gente, mano. Cara, vocês não estão me ouvindo, né? Agora estou ouvindo. Cabelo de macarrão, vai. Eu nunca sofri bullying, eu sempre fui uma criança na média, hein? Nunca muito alto, nunca muito baixo, nunca muito gordo, nunca muito magro. Então, a galera sempre. Seu privilegiado, você não merece ser brasileiro. É baiano. É, velho, o que tem a ver bullying com ser brasileiro? E nem isso. É, do brasileiro tem que fazer o bullying, não sofrer. Eu acho que o brasileiro em si já é o bullying, né? Ele sofre bullying dos outros países, pra ser bem sincero. É verdade, ó. Cara, o Brasil é o único país, filho da puta, que tem um feriado que prolonga durante 5 dias por causa de um monte de vagabundo que se junta pra beber. Oh, e um feriado na quarta-feira. Não, na quarta-feira que vai só até o meio-dia, porque o filho da puta acorda 11 da manhã morrendo de ressaca e tem que ir trabalhar bem. É por isso que existe porque a quarta-feira. Porque é tudo friamente calculado. Você pensa que é vagabundice, mas é inteligência. E se o feriado acabasse na terça-feira? Como é que a pessoa não, ia trabalhar? Não, mas tem feriado. Isso aqui é bizarro. Tem feriado. Tem feriado. Pra ressaca. Então, é aquela questão. Eu não curto carnaval como o pessoal curto, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas quietas, não gosto de barulho, não gosto de zoada. Eu gosto de ficar na minha. Porém, aproveito carnaval. E se esse pessoal não fizesse zoada, eu não teria o carnaval pra aproveitar. Sim. Então eu não reclamo. Não, eu também não tô reclamando. É uma coisa a se pensar. Mas só tem um espírito de vagabundo. Não, eu sou apenas um aproveitador mesmo. Aproveitador, ok. Como assim? Entendi. Nossa. Agora, falando de bullying. Davi, falou de aproveitador. Bullying, falando de bullying. Retornando ao assunto do bullying, vocês acham? Acho. É porque o bullying tomou outras formas. O bullying sempre vai existir. Certo? O bullying sempre vai existir. Vocês acham que o bullying forma um caráter a pessoa a começar a lidar com as. Uns percalços da vida? Ou é só pela zoeira que isso acontece? Não sei, eu sofria mais, não muito bullying, mas mais por ser gordo. E até hoje não mudou nada na minha vida, eu sou gordo do mesmo jeito. Acha que seu caráter não ficou mais forte por conta disso? Você começou a relevar as coisas da vida? Porque a vida não é fácil. Quem estiver pensando aí que a vida é Minecraft, que a vida é vídeo do Felipe Neto, que é vídeo de Amoeba, você está enganado, meu amigo. Você está enganado, porque a vida vai te dar um soco na cara. E você vai sair da mãe agora. Vai começar a chorar. Até você se tornar um professor que vai mandar seus alunos fazer trabalho no Minecraft. Entendeu? Isso não foi direcionado para ninguém. Isso não tem nada a ver com a vida. A vida é difícil. Eu sou. Aqui é um dos poucos podcasts, eu acho que o Não Ovo também é. Mas nós somos, eu entro na calça também de pro bullying. Entendeu? Tem que fazer bullying mesmo. Eu acho que é assim, tem um limite pro bullying. A partir do momento que não há agressão não psicológica, tá... tipo assim, uma agressão muito forte psicológica e realmente física, pra mim, ok, fazer bullying. Porque eu cresci à base do bullying da minha família, de colegas de classe, nossa, de desconhecidos. Caraca, então, porque assim, eu era uma criança que eu não fazia nada, que eu era na minha. Então, eu sofri bullying por causa do fevereiro, me fez enfiar guarda-chuva no cu de pessoas. Sério, eu não tô zoando, que eu ficava revoltada. E minha mãe me ensinou a jogar carteira em cima das pessoas. Então eu jogava realmente a carteira em cima das pessoas. Mas da carteira tem dinheiro? Piara, era justamente isso que eu ia falar, velho. Nossa, piada ruim é coletiva aqui. Pois é, né? Aqui a ideia é. É um vírus que pega. E isso me fez ter um caráter mais reforçado acerca de zoação. Porque depois disso, todo mundo começou a, tipo, me respeitar, entre aspas, porque eu virei a bulinadora. Mas, tipo, não bulinadora de fazer mal, nem nada. Mas, tipo assim, a só pessoa. Só jogar cadeira em cima dos outros. Não, isso eu parei de fazer depois que eu vi que não tava dando resultado. Aí eu comecei a afetar psicologicamente as pessoas do jeito que elas faziam comigo. Jogar cadeiras pessoa... psicológicas. Não, jogar cadeira é físico. Psicológico é, tipo, você zoar ela, retrucando o que ela falou de você. Tipo assim, você falou o seu sobrenome, sei lá, o Gozo aí. Você vem me zoar com o sobrenome de Gozo. Porra, velho, eu sou idiota de ficar quieta na minha e não retrucar por causa do seu sobrenome? Não, eu vou e retruco. Mas aí tá a questão, o que foi que eu aprendi com meus anos de bullying? Que eu sofri, realmente sofri muito bullying. Eu comecei a rir. Porque eu vi que quando você ri, perde a graça. Não tem mais graça. Não tem mais graça. Por exemplo, o pessoal fala, não sei o que lá, Davi mora no. Eu moro no bairro periférico. Ah, Davi mora em Santa Maria. Eu disse, exatamente, eu moro em Santa Maria, roubo e trafico. O pessoal, não tem graça brincar também. Entendeu? Porque ele não se importa. Então, mas tacar a cadeira também adiantou. Porque qual é a questão? Qual é a questão? O cara que pratica bullying, ele só quer atenção. É verdade. E quando você não dá a devida atenção para a pessoa que pratica o bullying, você tira a graça da pessoa fazer, entendeu? Tira a graça. Marcos, você quer atenção quando fica fazendo bullying com a minha altura? Marcos, você quer atenção? Eu te dou atenção. Falta atenção. Ah, mas você considera como bullying? Falta atenção porque a altura é? Eu acho que eu sou mais alto. O Marcos aqui, hein? Segundo é o Ítalo. O Ítalo tem o quê? O Ítalo, você tem quando é a altura? 8,5, 8,9, 1,69? 699. Tá, gente, tu gosta do 69. Ele não vai responder. Ele nem tá mais aí, cara. Ele deve tá dormindo. Provavelmente. É o que a maioria dos ouvintes estão fazendo nesse exato momento. Se você estiver ouvindo esse podcast, super animador, super feliz, super contente, você deve estar dormindo aí, ou então você também deve sofrer bullying. Se você não está dormindo... É porque alguém vai chegar em casa... Tweet agora, escrito... Canal Vial de Rola. Isso aí vai perdurar a pena. Vai. Virou a marca dela. Virou a marca dela, isso aí. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo da página agora. Eu vou mudar a página Memes Paint pra Canal Vial de Rola. Eu vou criar uma página agora chamada Canal Vial de Rola. Deixa eu ver se eu já tenho uso. Eu duvido. Eu duvido não ter. Deve ter. Garanto. Mas... Mano, se não tinha bugando. Mas não tem. Algum idiota pegou, fez o tweet com o nome bugando. Nada, tá lá o tweet. Como eu queria, cara, pegar esse tweet. Ah, existe. O nome do cara é Jacinto Pinto. Só que, tipo, ele tem zero tweet, zero. Pois é, velho. Esses cara... Esses grilos, mano. Muito, muito, muito triste. Esse pessoal é o pessoal que sofre bullying, fica roubando o uso dos outros. Mas vem cá, ô Davi, você falou que sofreu muito bullying. Mas você sofreu também na questão de agressão mesmo, apanhar mesmo? Não, pô, então, o que acontecia? Era no terceiro e quarto ano eu fui pra uma escola pública, né? E lá tinha o pessoal que narra certa por falta do pai comparecer, por falta de uma criação de mãe. Não tinha amor paterno nem materno, eles era a forma deles se expressarem lá na escola, era oprimindo os outros, porque ali eles eram alguém, ali eles tinham atenção. Então eu era alvo disso. Mas o que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a ver, comecei a estudar, e comecei a entrar no jogo, entendeu? Porque eu comecei a virar amigo de todo mundo. Entendeu? Então, você sendo amigo de todo mundo, quando alguém for tirada com você, sempre vai ter uma pessoa do seu lado e vai dizer, não, que é isso que tá fazendo amizade com o cara? Apesar que eu já briguei muito na vida. O negócio, todas as brigas, eu não ganhei nenhum. Não, muito bem. Mas brigar de porrada, assim mesmo? Brigar de porrada, de parar no IML. No IML, você morreu? E outra, isso é porque... isso é porque ele perdeu todas. Então, não, né? E essa briga do IML, e essa briga do IML, pasmem, eu levei o murro só. Não, ele brigou mas com o IML. Ah, tá, ele foi no IML e bateu nele dentro do IML. Alguém já assistiu o One Punch Man? O cara tava brincando com a ABCD na escola. Era outra escola, ele tava jogando ABCD. ABCD é um jogo que você é tipo vôlei, você joga A, B, C e no D você dá uma cortada. Você corta, aham. Aí, beleza. Só que tinha um cara lá que era gigante. Eu sempre fui grande, mas o cara era maior que eu. O negócio que ele não era só maior pra cima, ele era maior pros lados também. E eu olhei, fechei o olho e chameguei. Na hora que eu chameguei, foi indireto no cara. O que é chameguei? Chamegar é ir com afinco e com vontade. Ah, tá bom. Chameguei pra mim é quando você fica coladinho com outra pessoa fazendo chamego. É, também. Então, também faz sentido. É uma palavra polissêmica. Tá errado, né? Isso, né? Então, que eu falei agora, polissêmica. O Ítalo não tá aí. Deve ser polissêmica. Polissêmica deve estar certo. Então, aí o que aconteceu? Eu dei o D, né? Aí bateu nele. Ele não gostou nada disso. Eu disse, não, cara, você tá brincando, você tava sujeito a isso. Só que ele ficou muito barreado. O que aconteceu? Nos outros dias, que a minha sala era em cima, era de andar. O pessoal dizia, Davi, não suba agora, que ele tá lá em cima. E disseram que ele trouxe uma faca. Vixe. Aí eu disse, eita. E era escola particular dessa. Agora era escola particular de bairro, mas era particular. Eu disse, eita, então não vou subir, só subir com a galera. Passou-se uns 2-3 dias. Ele passou por mim e disse, aí hoje eu te pego. Aí eu fiquei, comecei a ficar nervoso e tal. Cheguei uns amigos meus, disse, poxa, o cara quer me pegar. Aí os meninos, beleza. Aí todo mundo olhou assim com uma cara de louco pra você. Aí eu olhei assim, o cara falou assim, me dê R$10 que eu protejo você. Eu digo, como assim, cara? Você era meu amigo. Sai daqui, seu cachorro. Tá me cobrando pra proteger. E hoje ele é defensor do Bolsonaro. Ele é, disse, não, velho, eu não tenho. Aí o que aconteceu? Eu tava sem bicicleta. Então eu fui, no meio do caminho ele me encontrou. Então eu fui de bicicleta num certo momento, joguei a bicicleta no chão e comecei a correr. Só que ele é maior que eu e mais forte. Ele me pegou pela garganta, ou pelo colarinho. E só ele olhou pra minha cara e disse assim, eu falei que ia te pegar. Eu não gosto de apanhar por ninguém não. Eu não gosto de sair apanhado pra ninguém não. Ele só me deu apenas um murro. Na caixa dos peitos, bem no meio. Esse murro fez que eu refleti sobre a vida. Sobre a beleza da vida. Como a vida é frágil. Como a vida é frágil. Eu fiquei sem ar na hora. Vai no médico, meu Deus do céu! Eu fiquei morrendo. Aí esses amigos que disseram que ia me proteger por R$10, depois ficaram brigando com o cara, tipo assim, de falar dizendo, poxa, Adriano, você deu um burro no cara. Falando pra eles assim, tipo assim, falando do cara. Então, aí o que aconteceu? Meu pai, eu tava subindo a rua, só que eu não tava conseguindo subir direito, entendeu? Aí o pessoal foi na frente primeiro, veio aqui em casa e avisaram. Só que meu pai é meio zoado. O que ele fez? Ele colocou uma foice dentro do carro. Caraca. E desceu. Caraca. O cara foi tentar sair de morte. Ele colocou a foice atrás do moleque. E desceu. Foi. Aí eu tava subindo a rua. Aí ele, entra no carro. Eu entrei. Quando eu entrei no carro, a gente pegou ele no meio do caminho. Aí ele tava de bicicleta. Aí meu pai começou a falar, não, como é que você bateu o menino, rapaz? O menino menor que você e tal, tal. Aí ele, não, que nada. Ele me bateu primeiro, que não sei o que lá. Como se eu, em sã consciência, batesse alguém mais forte. Eu já aprendi menina, quanto mais de um cara gigante aquele. Aí, só que a surra da menina é outra história. É emocionante também, é outra história. Então, ficou nessa conversa tal, tal, beleza. Nisso, piou-se uma laranja aqui em cima de mim. Ficou uma mancha, tipo de pancada forte. Aí vocês estão me perguntando, onde entra o ML? O ML entra na loucura da minha mãe. Você matou ele com a coisa. Porque a minha mãe, não, a minha mãe no outro dia me levou no IML pra fazer corpo de delito pra fazer um BO. Fazer um BO. Só que o Buri tinha 17 anos. Aí o cara falou assim: meu filho, se ele tivesse 17 anos e 364 dias, não aconteceria nada com ele. Então vá pra casa. Mas assim, a mãe do cara que me bateu, soube da história e começou a chorar, porque minha mãe disse que já ia fazer o BO e tal. Ela, não, porque meu filho toma tarja preta, não sei o que lá, sim, ele é doido. Mas aí, tipo, eu... Foi isso. Caraca! Essa é uma história de topo aí. Ah, mas, pra você ver como é, como a vida é, é engraçada, depois de um bom tempo, ele, eu tava descendo na rua, ele parou, me parou, eu nem esperava isso, ele parou, me parou na frente, falou... Que Deus sou. Eu disse, não, vou levar outro murro, foi o que eu pensei. Eu te daria outro murro. Não, ele, não, eu vou levar a atitude dele, porque ele falou assim, não, eu quero te pedir perdão, porque não era pra eu ter feito aquilo, tu bati e tal. Não, pô, de boa. Tipo, correndo. Falou, não, pô, tu perdoa, beleza, tchau. E foi isso. Cara, você vê que os bullies também amam. Ama usando tarja preta, seu pai vai com a foice, vai pro IML e você ainda fala que ele te ama? Eles amam bullying. Ah, ok, eles amam bullying, agora amar pessoas aí é um pouco difícil. Não, mas ó, mas aí tá a questão, a pessoa que pratica bullying não é certo na cabeça. Ela, ninguém por sã, uma pessoa que é sã na cabeça não vai querer praticar uma outra pessoa só por prazer. Ô João, fala aí, você é doente da cabeça? Porque você não falou que você praticava o bullying? Não, eu praticava bullying. Era o Daniel. Ah, tá. Eu tava vendo aí que nessa hora que confundo o João com o Daniel. Desculpa. A Michelle também confunde. E eu faço muito tempo. Então, Daniel, você é doente da cabeça? Daniel, eu confio. Sim. Eu confirmo. Você toma tarja preta? É fraco. Já foi indicado. Então todos no mesmo barco. Ei, pera, realmente você já foi indicado, Daniel? Pra onde esse cast está indo? Nós estamos discutindo. Aqui não tem mais um cast, tá ligado? Aqui virou um desabafo online. É, virou uma rodinha dos alcoólicos anônimos aqui. Não, dos bulinados. A gente não tá mais anônimo. A partir do momento que a gente tá gravando o podcast, não é mais anônimo. Mas vai por mim, ninguém tá ouvindo, né? A gente continua anônimo. Primeiro que. É verdade. Primeiro que a gente já divulgou nosso sobrenome, né? Pra falar sobre o bullying. Porra, é verdade. Mas ninguém sabe meu outro sobrenome, então eu tô preservada. Tem muito porque fevereiro todo mundo. A mulher dos rios. Mas é bem difícil de achar uma pessoa chamada Michelle Fevereiro. É um fevereiro Marcos. Sim. Como você acertou? É fevereiro dezembro. Oh, é fevereiro carnaval. Fevereiro bissexto. Fevereiro bissexto. Na verdade, é fevereiro bissexual. Que nossa! Ganhamos público, LGBT, estamos indo aí. Estamos indo aí aonde? Presta atenção, eu vou falar com o público LGBT, ó. Vou falar com o público LGBT. Estamos no seu ouvido. Pronto, foi isso. Nossa, acho que eles queriam. Ah, desculpa, então. Público LGBT! Esse cast foi pra onde? Eu quero saber qual é o resumo desse cast aqui. Que... Fala o resumo. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vai tomar no cu! É verdade, ô! Como é que é? É Michael Morse o nome? Como é que é? Michael Myers. É Momorse. Michael Myers. Essa era Mikael? Como é que é? Mikael. Você não falou nada. É verdade. O Mikael, ele também tem um sobrenome diferente, Mikael. Você não sofreu nada. O cara é Momoshokuto. A gente tá aqui com o Anônimo e o Momoshokuto. Me ajuda aí, Yuda. Nossa. É um que fica escondido. É, ele, É o irmão do mensagem subliminar, é o Momoshokuto. É o irmão. Fala aí. Meu sobrenome é Asfuri. Tipo, com Y no final. As cores lá fora me disseram pra continuar? O que é que tem a ver? Eu não entendi. É a música do O quê? Eu sofri bullying por causa do meu sobrenome. Eu sei lá. É bullying pelo físico mesmo. Mas nunca pelo meu nome. Qual, quais eram suas características físicas? Não, mas... Cala a boca, Daniel. É tipo... Não, isso é... Pô, eu ia elogiar o seu sobrenome, mas tudo bem. Eu vou calar minha boca. Elogia. Vai lá, elogia. Tá, poxa, o cara tem um sobrenome legal, Asfuri. Tudo bem que o seu outro sobrenome é... Peraí. Nath não é sobrenome, é Nath. Em qual planeta Asfuri é um nome legal? A partir do momento que... No planeta que... Sim. Só se você for um taco ferido. Porque é Asfuri. Pô, Asfuri. Velho, é massa. Aço asfúrico. Não existe asfúrico. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Pô, velho, obrigado aí pela piada. Isso aí foi nova, você nunca ouviu isso aí. Eu nunca tinha ouvido. Na verdade, se a gente pegar seu sobrenome e traduzido em inglês pro português, dá como fúria? Exatamente. Como? Ele come fúria? Nossa, não, como fúria. Fúria. Seria tipo como fúria. Asfúria. Não, ou então, Asfúria, ok, fúria. Bunda furiosa. Bunda furiosa é o bom. Realmente. Isso foi. Meu Deus, nossa. Era melhor. Dá pra ser dançarino de funk. Com vocês, Asfúria. Asfuri. Não, tem que ser abrasileirado. Asfuri. Asfuri. Ou poderia. Ó, peraí, eu vou fazer o remix. Com vocês, bunda potente. Na bunda furiosa. Potente, furiosa, é a mesma coisa. Nossa. Eu quero saber onde foi a sonoridade desse cast. Pra onde nós fomos. Bom, eu não fui pra lugar nenhum, continuo sentada na mesma cadeira. Ui. A gente tá praticando bullying. Bullying. Eu quero as palavras finais. Eu tô sem rumo já. Eu não vou falar nada. Mas você já não falou nada. O título desse cast. Eu posso dar o título do cast? Vai ser Praticando Bullying de Madrugada. Nossa, eu posso dar o do cast? Brincadeira, tô brincando. Posso, por favor. Deixa. Se for as fúrias, ok. Fala que começou a chover aqui e vai vazar no áudio. Pronto. É, eu queria dizer que eu queria que o cast. O último episódio acabou. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu não quero mais fazer. Adeus pra vocês. Ué? E agora essa despedida, muito feliz, muito contente, que alegrou meu poder comentar. Esqueci o negócio. Façam só as propagandas. Pode revelações. Alguém aí quer pode falar nas redes sociais, podem usar aí que o nosso público de ninguém vai... Me sigam no Instagram. Mas a gente já vai acabar o podcast? Arroba... Peraí, eu esqueci meu coisa do Insta. Deve ser. É porque aquele nome todo Misco de Não. Me siga no Instagram, arroba Mikael Asfuri. Ô Mikael, como é que você acha? Como é que você quer que abra esse tipo de arte se você está oculto? Cara, você é muito engraçado, velho. Ah, gente, eu acho que eu tô muito entendendo porque eles não estão vendo o nosso nick. E o nome do Mikael do Mikael é Momoshi Oculto, como se nem é. A gente grava por uma coisa muito boa, entendeu? Chamada. Pode falar nomes corporativos? Skype. Isso, Skype. Será que ainda existe gente usando Skype, velho? Na verdade, a gente grava usando chamada do WhatsApp. Só que de uma forma um pouco mais aprimorada e que dá mais de 4 pessoas. E o WhatsApp, mano? Tá vendo que a gente tá usando a chamada do Facebook? Zap. A gente tá no momento de divulgar as coisas pra ir embora, é? É, exato. Eu não suporto mais. Pra você me achar em qualquer canto desse universo, qualquer coisa, sei lá, arroba, blá, blá, blá, Daniel 214. Só uma dica. Como é que é? Daniel Góes 14? É. Isso. Por que o 14, Daniel? Góes com I. 14, na verdade, é uma analogia ao 24, que é o número do Daniel. Porque eu nasci dia 14 de fevereiro. Eu nasci dia 2. Você nasceu no meu mês? eu vou cobrar direitos, hein? Na verdade, você é a mãe dele. Caraca. Esse plot twist foi. Na verdade, o plot twist é pior ainda, porque ele nasceu nela. Hã? Acabou. Agora, não, pera. Agora tem uma questão. Você nasce em alguém ou você nasce de alguém? Nasce em algum local. De alguém. Não. Nem sempre de alguém. Podcast pode comentar. É sucesso. Sucesso confirmado. Explosão de audiência. Não, foi uma falta. Desculpa. Castes. Qual o e-mail dele? Pelo amor de Deus. Alô, desafio. Falou um pouco do seu desafio com a gente. Você entra em contato pelo e-mail casts@bugando.com.br. Aproveita e acessa o nosso site, vê lá as notícias também. Ou quem tá escutando pela rádio. Abre. Sexta-feira, 9 horas. Triunfo Hits. Baixa o aplicativo, que é top, que é bacana. Se você é do Rio de Janeiro, sintoniza aí na 55.7. Não sei se essa frequência chega na sua casa, porque você foi morar na favela. E isso lá na favela é uma coisa muito bom. Alguém é sério isso? Fazer? Sério que o som... desculpa, sabe por que, que o som não chega na favela? Porque é muito tiro. Nossa! Abafa o som de qualquer coisa, o som de tiro. Com essa é melhor finalizar, velho. Acabou, eu sei disso porque eu moro em uma. Nossa. Eu também moro em outra. Davi Andrade Ajú, sigam no Insta. Me sigam no Insta, por favor, preciso de tudo. Seu Instagram é Davi Andrade Ajuda? Davi Andrade. Não, Aju, que ajuda. Você pode pedir ajuda. Davi Andrade Ajú. Aju? Por que Aju? Porque eu sou de Aracaju. Porra, mas precisa colocar no seu. Caraca! Um coloca lá o dia que ele nasceu, o outro coloca a cidade. Ela a outra coloca o mês, né, velho? Né, a outra coloca o mês. Da cidade. Ela e os outros dois idiotas colocam oculto e anônimo. Não, um é muito curiosa. Um negócio estranho, olha. Mas por favor, só por favor, a convidada, pode. Aí o Menos Pente, suas redes sociais. É rede social da Memes do Pente, @memesdopente em qualquer rede social. E o meu também é @2mesdoano, numeral 2, mês do ano, em qualquer rede social. Você é muito burro, hein? Nossa, e com cara. Essa revelação, vamos embora! Tchau! tchau, coleguinhas! Tchau, digam tchau, pessoal! É hora de dar tchau! Tchau! Por favor, tchau! Tchau! Tchau!